no dia de hoje, espero que não, mas a gente pode ter tido algum tipo de notificação nesse momento, né? Eu não estou agora com essa informação. Essa informação, o encaminhamento é para a vigilância epidemiológica, né? E que, no final do dia de hoje, eu tenho toda a informação se tivermos mais casos, né? Que tinham sintomatologia e ficaram ou observação nas suas residências ou se foram, porventura, encaminhados para referência.